Yasmin, do dia a dia, e aí comenta também sobre a sua frase: se fosse fácil, todo mundo faria. Tudo tem que ter um atrito, né, de dificuldade. É um desafio, de para sua inteligência, para o seu sentimento, para sua ação. A melhor forma de vencer qualquer dificuldade é pôr tudo numa linha reta, né, não, de pensar, sentir, falar, agir num ritmo só, rompendo com as amarras, de... É, dificuldade é um desafio pra mudança, meu velho. E Mirim traz a dificuldade. É, por que desse preconceito tão grande que nós sofremos por causa da nossa religião? Cada um devia mostrar a fé que tem, né, não, Ti? E não a religião. Religião é coisa de humano. E fé é coisa divina, né, não? Se estão perseguidos é porque persegue também, Ti. O preconceito começa dentro de quem é vítima dele. Pode crer, Ti. Deus, vamos lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que a força do meu anjo da guarda possa de mim se aproximar, me escudando, me protegendo e me resguardando durante todo esse trabalho. E aí, Ti? Alega. Estamos aí, né, Ti? Graças a Deus, Mirim, que saudade de você, mano. É, velho, tô aí, né, na atividade. Pô, viajei o Brasil aí, velho. Tô sabendo, velho. Aí, papapá, levando as paradas para papá, chegando junto. Coisa continua, né, Ti? Viu, que novidade você conta? Tiozão lá tá bravo, hein, do outro lado lá. É, Ti, a coisa tá ficando assim, beleza. Tá tendo as atividades, né, Ti? Sim. De chegar junto, cortar o que tem que cortar, levar no vento, parar papá. E é muita coisa, viu, Ti? Aí os... Grandão manda nós, né, Ti? Ah. Pra já limpar geral. E aí nós Você vai... Tá na... Vai chegando junto. Botando pra moer. E mostrando qual que é, né, Ti? Mascarado, engendros e pedância, vai tudo caindo, Ti. Vai caindo? Vai caindo. É Mirim, Ti. E Mirim chega pra incomodar. Pra tirar assim a máscara, dar aquela caprichada. Deixar esperto. É, tem muito vacilão na parada, Ti. Pai nos vacila, para papai, nós vamos chegando e vamos, né, na voadora. Porque se deixa quieto, Ti, não muda. Tô aí nas regências do Ventania de novo, né, Ti? Agora é ventania e tempestade de novo. Botando... Pra ventar, pra andar mais rápido, né, Ti? Pra o que tiver que ser, como é que fala aí, é... Ficar mais leve, ficar mais de boa, ficar... E o que tiver que pesar, Ti, pesar muito. Pra poder mudar, né, Ti? Pra fazer as mudanças. Pra nós não tem parada não, Ti. é sempre na atividade. Se alguém se passa por você, Tempestade, que você faz? Nada, de fico olhando, né, de boiando. Tá aí passando por papagaio, para papai, nós ali, só olhando. É divertido, tio. Ninguém imita o que não presta, não é mesmo? É. E às vezes, tio, eu tô ali, só que o camarada não se tocou ainda. Porque ventinho pra mim é aragem, né, tio? Como é que é? Ventinho pra mim é aragem. Eu sou tempestade, tio. E tempestade é tempo bom. Tempo pra mudança. Tempo pra fazer. Limpar. E se tem que limpar, é nós, né, tio? Na fita. Mandando a letra. Certeza, papo reto, tio. Já viu o vento, tio? Ninguém vê, só sente. O vento quando chega, chega sentido. E dando sentido pras coisas também. É assim. Nas coisas de mirim, tio, sempre tem que ter mudança. Sempre tem que ter melhoras. Ou conta por que não melhora, né, tio? Certeza. Tô com uns vacilão aí. Que o grandão mandou eu dar uma olhada neles, né, tio? Pra limpar, pra tirar a máscara. É muito mirim agora, né, tio? E patrão nem... é bom? O salário é ótimo, tio. É. E quanto mais trabalha, mais o salário melhora, né, não? E nós vamos aí levando o que tem que ser levado e trazendo o que tem que ter trazido, tio. E não tem essa, né, Ti? Nós estamos aí e viemos pra ficar, pra fazer mudança. E os regentes estão dando a maior força, Ti. Pode crer. Certeza. Que mirim tem muitos. Tem do fogo, tem da água, tem do ar. Que tem os da terra, Ti. E cada um fazendo a sua função. A mudança é mais rápida, tio. É isso que mirim tá vindo fazer. E sem rebeldia, né, tio? Na boa. Levando o que é. E fazendo sempre cada vez mais. Rápido. Desenrolando pra vocês. E tem umas coisas, né, Ti, que tá enrolado, né, não? É falta de chamar mirim que nós desenrola. Papo reto. Essa de deixar de ser aquilo que se é. Qual é, Ti? Cada um é o que é. E vai no seu melhor. Certeza. Funciona melhor, na boa. Vai perguntar nada não, porra? Qual que é, mirim, a função do Exu mirim numa gira de Umbanda quando ele não está trabalhando incorporado com o médium? É achar todas as magias escondidas, tio. É, tio. Tem muita coisa verbal, mental, que vai chegando e nós vamos só catando, vamos levando pra utilidade, né não? Mantendo protegido quem quer ser protegido, tio. Não deixando chegar aquilo que pode atrapalhar, né não? Nós trampa mais fora das matérias do que nela, tio. E nós atravessa qualquer portal, tem passe livre, meu irmão. É. Qualquer portal dimensional é nosso, tio. Passe livre total. Que já falei, né, tio? Vou repetir, mirim nenhuma daqui, pá. Por isso os portais se abrem de boa. Pra nós passar. E papo reto, tio. Papo reto, papo reto. Próxima pergunta. O que é? Próxima pergunta. Dá um exemplo de um comportamento que enquadra alguma pessoa na fala de mirim que diz que não é flor que se cheire e quer viver de perfume. Tem uns neguinhos aí que faz as maiores aprontação, pá, escondido, né, tio? A máscara ali de bonzinho, só bonzinho, pô. Por que eu tô sofrendo, caralho? Mas ali nas escondidas, sem ninguém ver, e onde ninguém entra, que é dentro, né, tio? Tá lá, as maior porcaria, pá. Julgando os outros, apontando o dedo sem dar a mão. Se achando perfeitinho, bonzinho. Começa a levar lapada de tudo quanto é lado, pá, já vai ficando logo grilado. Reclamando do grande. Reclamando da vida. Pô, eu não entendo, dá certo pra todo mundo, pra mim nada dá certo, nada abre, nada caminha. É, não é flor que se cheire, mas quer viver dos perfumes. Quer plantar os espinhos e colher a flor, velho? Qual é? Tem jeito não, meu irmão. Cada um colhe do que planta, é a lei, velho. Neguinho quer as coisas, mas pensa só naquilo que não quer. Sente só aquilo que não quer. Fica brigando consigo mesmo o tempo todo, pá. Fazendo aquelas porcarias de, como é que fala, é? De manta, de não sei o que, mas só com a boca, só a boca que fica luminosa, o resto fica só aquela treva pura. Continua no olho por olho, dente por dente, querendo pros outros só o pior e querendo ganhar o melhor da vida. Não é flor que se cheire, tá querendo viver de perfume. Dá a mão e bate com a outra, velho. É, dá pra poder depois exigir. Esse é flor negra que não tem perfume, mas quer viver dele. Ô Tempestade. Mirim trabalha com Pombagira Mirim? Se sim, como atuam e quem são elas? É em conjunto, tio. Enquanto uma Pombagira Mirim tá atuando, tem um mirim ali do lado, tá nas dimensões, trazendo e levando um monte de coisa. E dando a guarda dela, né, tio? O que ela faz, ninguém vê. Nós cobrimos tudinho. Ninguém mexe com a mirim. Ninguém consegue brecar o que ela vai fazer. É, porque sempre tem nós ali dando um amparo, né, tia? Cara, falei com Maricota, velho. É, Maricotinha, para, para. É, ela tá sabendo. É. Ela disse que é no dia que ela puder sentar num sofá, se vestir toda e ser entrevistada com glamour, daí ela fala, disse, não, ela não fala. É birreta pra caralho. Ela fala de boa. Na hora que chegar, a hora que ela tem que falar, ela vai falar. Mas que a gente tá lá, para papá, fazendo cerco, tá, né, tio? Se tá um mirim, tô aqui. Tem a minha princesinha aqui do lado, para abrindo portal, fechando, trazendo algumas coisas, escondendo outras e pá. Ninguém trabalha sozinho, tio. Onde um tá, o outro tá. É. Certeza. As pessoas que têm curiosidade a respeito de quem é a sua princesinha, elas vão ser sanadas ou não? Vai sim, Di. É, vai sim. Mais ou menos já sabe, né, Di? Ah. É papo reto. É manhosa. É tinhosa. Demais. Mas é a minha princesinha. É aquela coisa, né, de ficar fazendo muita propaganda de mulher, você acaba ficando sem ela, não, Ti? É isso aí. Se cuida. Eu cuido, Ti. Não, mas fala o nome pra gente, né? Não, Ti. Mais ou menos já sacaram quem é que é, mas deixa quieto, deixa que ela mesmo fala. Na hora que ela decidir que ela vai falar, ela fala. Tem como ela vir pelo aparelho da mãe? Deixo não, Di. Deixo não. Não, se você deixa, você tem como. Tem. É, mas daí se você não deixa, não tem. Pois é. Mas, ó, deixa eu pedir, depois a gente volta nesse assunto, pedir pra você dar outro exemplo de outra frase sua e coisa que você vê acontecendo na vida. Dá um exemplo de onde se encaixa essa frase de mirim. A gente leva dificuldade pra fazer sapo pular. Se não sente a dificuldade, se não sente a necessidade, não age, né, Ti? Aí começa a pressionar. O menino já chega, já colando. Ah, nada fica bom. Tá faltando alguma coisa. Aí já começa a querer mudar, mas não sabe o que que é. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas não sei o que. E a busca começa, de... A busca pela tranquilidade. E aí encontra vários caminhos, né, de... O sapo pula. Quando a necessidade chega, de... É natural. Geralmente não pula porque quer. Pula por necessidade. E como o mirim não é mané, ele já chega trazendo a necessidade. Pra fazer mudar, pra incomodar. E botar pra gente. O vacilão é muito acomodado. Enquanto não sente a dor. Se move, Ti. E aí é mirim, né, Ti? Fazendo doer onde tem que doer. Pegando na veia. De dentro pra fora, Ti. Até querer a mudança e fazer ela acontecer. É, só é. Pode crer. Deu pra entender ou vai ter que desenhar? Deus, sim, senhor. Senhor, É uma é um pergunta. grandão, tio. Eu sou pequenininho. Por falar em grandão, são perguntas que eu normalmente não trago pro diálogo. Vou passar uma para você agora. Eu disse ao pessoal que tô fazendo um diálogo com o Mirim, todo mundo lançou, já tem mais de 20 perguntas. Mas assim, eu vou passar para você em questão, em caráter de exceção. Mirim, a economia do mundo vai entrar em colapso? Quanto tempo mais aguentamos desse jeito? Entrou na perguntinha. É a necessidade que faz o sapo pular, né, não, tio? Chegando aí, a necessidade, cada um vai buscar as realidades que precisa, tio. É na sobrevivência mesmo, velho. Vai chegar assim, já tá, né, velho? A pressão tá grande pra mudança. Principalmente nesse torrão aqui, né, tio? O mudo vai contar por que não muda, meu irmão. E tem mirim na parada, e quando mirim entra, as máscaras caem tudo, velho. Tem neguinho que não sabe mais como é que consegue manter a máscara. Tá caindo geral, velho. Que é pra cada um acordar e agir e mudar, né não? Tá de cima pra baixo agora, tio. É os grandão é que estão levando mais pancada de mirim. Porque com mirim não tem jeito de esconder, né, tio? Pode olhar, tio, como é que tá a situação. É só máscara caindo mesmo. Que mirim se divertindo. E cada um vai sentir a necessidade de mudar. Porque tem que mudar, né, não? Escolher melhor as coisas, pá. Ter mais criatividade nas ações. Pra poder gerar o tal de jogo de cintura pra sobrevivência, né, não? Fica aí morgando, não toma atitude. Espera que os outros façam. Acabou. A mudança tem que ser geral. Então, tá sendo mundial. Pode crer. Papo reto. E aproveitando, se você quiser comentar também mais uma frase que você passou, que o medo é o pior conselheiro, papo reto. Onde tem medo não tem confiança, né, Ti? O medo trava tudo e faz escolher errado, Ti. O medo traz o receio, traz o temor e traz o pavor que vai paralisando todos. O medo, quando é prudência, faz ter cautela. Faz analisar as coisas, né, tio? E dar o passo só do tamanho da perna. É faca de dois gumes, meu tio. É faca de dois gumes mesmo. Algumas pessoas não entenderam ainda. Se você pudesse novamente tocar esse assunto um pouco com a brevidade que for da sua preferência, qual a sua origem e qual linha você trabalha? Esse mirim tempestade, velho. Origem. Por aí, né, tio? Descubra. Só mirim, tio. E mirim nenhum é daqui. Mas está aqui. E assim que é. Tem ninguém aí, rapaz, mirim já teve vida encarnado, tá? Necessariamente não aí nos humanos, né, tio? Mirim é encantado, só é, tio. Por isso que os portais tudo abrem pra nós. Nós somos parte dos portais, meu irmão. E não é só eu, é todos. Ah, Mirim é diferente, só é, né, velho? Mirim só imita vocês. Faz o espelho geral e mostra sem máscara o que você é. Só. Ah, Mirim chegou pra chocar. Pá. Não. Mirim chegou pra mudar, velho. Na força de Mirim, tudo muda e se renova, velho. Certeza, papo reto. Essa é a origem de Mirim. A mudança total. É, diz aí, pá. Tem os índigo, tem os cristal, tem os arco-íris, tem os dourado. Pois é, tem os mirim. E aí, faz o quê? Essa é a origem de mirim. Não é daqui, mas está aqui. Foi chamado e vai atuar. E já vem fazendo isso há muito tempo. Só que agora resolveu mostrar cara, pá. Ter nome e ter roupagem. E assim é que é. É bom focar em estudar o conhecimento de todas as crenças, ou é melhor focar em uma religião só e apenas, e depois respeitar todas as outras? Pra mim, tanto faz, desde que seja verdadeiro, né, tio? Conhecer é sempre bom, pra não pré-julgar e aprender que julgamento é desequilíbrio, né, tio? Porque a conduta de cada um é de um. Esse lance aí, pá, de religião aí, parapapá, vocês inventaram, né, tio? Cada um vai para aquilo que quiser. O importante é se reencontrar consigo mesmo, né, não te? E parar de usar máscara. Parar de querer ser o bonzinho, para papai, a estrelinha. Parar de apontar o dedo. E começar a estender as mãos. O grande não tem dois, só tem um, né, velho? Aí fica o povo brigando por causa do grande, porque o grande falou, porque o grande não sei o quê. O grande só mostrou amor, velho. É. Cada um tá querendo seguir alguma coisa que tá fora de si, achando que vai ter o quê? Aquele lance, pá, de salvação, para papá, salvação do quê, velho? Vai salvar do quê, meu irmão? De si mesmo? Então começa a agir dentro de si mesmo. Seja tu o seu salvador, né, não? Não vai ter ninguém de fora salvando ninguém, velho. Certeza, papo reto. Se tá buscando esse tal de pá, religião aí, só pra fazer troca e arrumar um lugarzinho no céu, se fu. Não tem, velho. Tá lotado. Só os verdadeiros que chega. Já é. Só é mesmo. Ô, Mirim, aproveitando, outra questão aqui, o que você pensa sobre Jesus? É o grande, né, tio? Governador do planeta aí, parapapá. Deixou o Cristo passar tanto dentro dele que se tornou um Cristo também, véi. É. Não tinha máscara, ficava muito na dele e deixava o Cristo falar só. É. E aí virou governador, né, velho? Respeitável. Porque respeitou o tempo todo. Enorme. Porque se transformou tão pequenininho que cabe no coração de todos. Inclusive no coração de Mirim, né, tio? Só é, tio. E quem convocou o Mirim? Foi ele mesmo, tio. É, ele pôs nós no trampo pra fazer as mudanças. E estamos aí. Patrão é bom, salário é ótimo. que, por falar em mudança, pode... até que ponto o karma pode ser transmutado? Karma nem era pra existir, né, Ti? Ele é consequência de cada ato. E nem tudo é ruim, né, Ti? Eu não alcanço muito bem onde é que chegam os limites desse lance. Sei que a cada ato tem uma reação e cada reação gera outro ato, né, não? E vira um círculo. Que geralmente não se acaba, né, Ti? É, Mirim, você tá com as paradas aí de barão, hein? Tô vendo que tô escutando barulho de copo, de isqueiro. É, Ti, tô podendo pra caralho. Certeza, tô batendo de badão. Cada hora é uma coisinha do Tim pra dar. Tamo aí, né, Ti? Pergunta, os Exus Mirins recebem entregas como os Exus adultos ou tem diferença quanto à bebida e outros elementos? Tem diferença, tem diferença. E se todo médium tem um Mirim que o acompanha? Tem, Ti. Certeza papo reto que tem. Nem sempre precisa manifestar, né, Ti? Tu tem hora. Até os próprios grandão é que decide. Deixa ou não. Porque de repente, as marquinhas que tá aí nas. Como é que fala? No subconsciente do esperto. Não deixa Mirim falar. O camarada fica dando cabalhota e só babando, porra. Tá com o sistema dele bloqueado. Vai ter que limpar primeiro, pá. Depois vem Mirim. Pá, agir, né? Porque pra fazer gaiatice nem precisa. É, papo reto. Enquanto não limpa, só os grandão passa. O grandão tá limpando. Mas todos têm, certeza. Papo reto. Tem sim. É força da natureza, meu tio. Certeza. Força da natureza. Oh, e a diferença entre bebida e outros elementos? Qual que é? Entre Exu e o Mirim. Depende do Mirim, né, tio? Joga labareda aí na parada. Labareda? Pimenta, tio. Fogo. Vegetal. Todos os tipos de elemento fogo é labareda, Ti. Ah, fala tranquinho aí, vamos ver. Todos os tipos de elemento metal, né, Ti? Tá aí você. Todos os tipos de elemento ar, Ti. O que tem no ar, o que vem no ar. É, ventania e tempestade, não é não? É. Entendi. Mas se alguém quer exemplo, assim... Vai continuar querendo, não? Vai tampar com o Mirim e descobrir. É, pode crer. Demorou. Demorou, Ti. É... Buraco aqui é fundo, Ti. Mirim não vai abrir o que não vai ter que ser aberto mesmo. Vai ter que ser descoberto. Na real mesmo. Essa de... Ah, Mirim passou, vai, falou que parará. Aí começa aquele tanto... Botar aquelas bagaças lá. Cada Mirim tem suas manias. Tem o seu jeito. E usa bem usado, Ti. Pode ter certeza disso. Pode crer. Kiki, explica um pouco, mais uma frase sua, tentar não é fazer. Não é de tentar, o cara não tá a fim de fazer porra nenhuma. Diz que não dá conta, que não consegue. Se ele começar a treinar, ele começa a fazer, tio. É. Porque tentou, caiu, não levantou, mas treinou, caiu, levantou, treina de novo, até conseguir o resultado que quer. Tenta aí levantar da cadeira, tio. Não levanta. Treina levantar dela. Levanta quantas vezes for preciso, pô. É essa diferença que faz a diferença, meu irmão, entre quem quer e quem só tenta. É verdade, tio. Tem um monte de vacilão aí tentando sair das paradas. Tô tentando, mirim. Tentando o caralho, velho. Tentar não é fazer. Treina sair, dia após dia. Quando perceber, já saiu da parada. Errada e entrou na certa. Treinou pra isso. Não cai mais. É, papo reto. Como diferenciar as vozes que o ser humano tem dentro de si, ou seja, a própria centelha e o ego? Facinho, ego aponta o dedo, não estende a mão. Centelha estende a mão, sem apontar dedo algum. É, não tá nas comparação mais, né, Di? Aí eu sou bonzinho, o outro é mauzinho. Pai, então, para, papai, fica naquela bagaça. Isso é a coisa do tal de ego, né, Di? Comparar, comparar e comparar. Tudo tem que ter lógica e comparação. A centelha não precisa disso. Só faz, só é. É assim que é, Di. Por que que quando o assunto é mirim, de uns tempos pra cá, quando se fala dessa linha, todo mundo fica muito feliz? É porque mirim é felicidade, de mudar. É ser feliz, né não? É caminhar pra frente, pro alto e conseguir aquilo que sabe que pode fazer. Mas que ficava tentando, né, de brigando consigo mesmo, para papai, aumentando a podridão que tava. E mirim chega e joga a podridão de lado. Estende a mão, vamos sair fora disso, velho. Vamos, não quer. Quer ficar na merda, então vou jogar mais merda. Que aí já aduba, beleza? Uma hora nasce uma flor aí. Pá. Só é. Essa é a força de mirim, a da alegria, tio. A da certeza que pode vencer qualquer coisa. Seja que coisa for. Sem medo de ser feliz. Porque mirim é felicidade pura. Por isso que eu falo, tio. Trampo. Trampo e trampo. Tô aí na atividade. Não é pra ganhar nada. É porque o patrão é bom e o salário é ótimo. O Caveirinha, certa oportunidade, disse algo parecido com: se tá na merda, eu jogo mais bosta pra nascer logo flor, porque o esterco conduz a isso, né? Sorte. E colocando junto com uma questão que surgiu aqui, vamos ver a sua resposta para as pessoas. Mirim, por que que o Brasil, ao mesmo tempo que é um país maravilhoso, possui também tantas, e a pessoa chamou de desgraças políticos sociais? Quem é que põe? Quem é que põe? Os políticos sociais. Vocês, né, tio? Com a inconsciência de fazer de conta que nada tá acontecendo, pá, tá vendo a merda pronta e continua colocando as mesmas coisas nos mesmos lugares. E quem faz a mesma coisa sempre? E quer resultado diferente é doido, né não, tio? Então para de ser doido. Se situa, velho. Que o primeiro a botar a tal das coisas aí, político-social, foi tu mesmo, né, tio? Ou se omitindo, ou botando as coisas erradas nos lugares errados. Certeza, papo reto. Como viver uma vida normal sem neurose? Tirando a máscara, né, tio? Largar aí a mania de bonzinho. Buscando ser só bom. Tirando a máscara mesmo de querer ser estrelinha da família, pá. Eu sou estrelinha, eu é que, né? Sem mim nada se faz, para papá. E cuidando de si próprio. Fazendo mesmo. Não fazendo de conta que tá fazendo, pá. Sempre com a mascarazinha. A neurose, tio, é ficar fazendo o que não funciona o tempo todo e querer um resultado funcional. É, só é. Torna tudo banal e perde a vontade de viver. Porque não sabe sequer o que é a vida, tio. E se esconde debaixo das máscaras. Sacode tudo, joga as máscaras fora. Começa a andar pro rumo que quer. Ha. Não tem neurose que fica, tio. Ela vaza na hora. Ela Sorte. Vira gás e vaza. Vai sumindo de cavazinho, pá. E quando tu pê, cadê? Tô feliz, tô no meu melhor. É, só é. quantas dificuldades, menino, do dia a dia? E aí, comenta também sobre a sua frase: se fosse fácil, todo mundo faria. Tudo tem que ter um atrito, né, tio? Dificuldade. É um desafio, tio. Pra sua inteligência, pro seu sentimento, pra sua ação. A melhor forma de vencer qualquer dificuldade é pôr tudo numa linha reta, né não, tio? Pensar, sentir, falar, agir num ritmo só. Rompendo com as amarras, tio. E sabendo que cada minuto é vivido naquele minuto, não é? Larga o passado, esquece o futuro e vive o que é. Pronto. Dificuldade é vencida rapidão. Papo reto. Já é. Uma dúvida que algumas pessoas têm. E tem mesmo. Se Exu Mirim é espírito de criança e criança é pura, por que estão no lado das trevas? Quem foi que falou que Mirim é criança, velho? Aponta aí que eu vou dar uma voadora na cara, velho. Não sou criança, sou pequeno. É diferente mesmo. Esse lado aí de treva ou de luz, um complementa o outro, velho. Sem esse jogo de sombra e luz, vocês mesmo não enxergam porra nenhuma, oia. Nós estamos aí pra fazer enxergar, velho. Que a sua pureza nem sempre é tão pura. Pode crer. Tu se contaminou, meu irmão. Deixou a sua pureza de lado pra sobreviver, não foi, velho? É, mas é a sua pureza. É que é a sua vida, meu irmão. A pureza de aceitar as coisas como são, pá. Aceitar a si mesmo como é. E fazer a mudança no ritmo seu, meu irmão. Não do dos outros, porque os outros querem. É. Dificuldade é um desafio pra mudança, meu velho. E Mirim traz a dificuldade. E tá de cá, nas paradas e nas quebradas, pra isso mesmo. e de criança não tem é nada, velho. A não ser a pureza natural. De nunca se contaminar com a sujeira de vocês. Enquanto imita vocês. Mostrando como é que é mesmo. A real de cada um. É por isso que nós estamos de cá. Pra resgatar a pureza que cada um contaminou em si. Pode crer. É uma função legal. A galera tá chamando você de senhor Mirim agora. Seu Mirim, caralho. É, porra. Você não é criança e não é adulto. Você é o quê? Um adolescente revoltado. Nossa, tranquinha, não gostou. Revoltado não, tio. Adolescente talvez. Sabe onde você perdeu a sua pureza? Foi aí, nessa faixa. É. Aí nós chega imitando vocês, tio. Mostrando assim, bem escancarada. Que a pureza não é ficar fingindo que é bonzinho. A pureza é ser bom do jeito que é e aceitar a si mesmo do jeito que está para manifestar aquilo que é de. Por isso que Mirim é esparradão, tá ligado? Chega junto, chega na voadora e faz isso sem rebeldia de. Na certeza do que tá fazendo. Papo reto, tchê. E esse papo aí, senhor Mirim, foi feito. Pode avisar aí, pê. Tá feio. Feio? Tá feio, tchê. Senhor é o grande. O que tudo sabe, tudo vê. Mirim é pequenininho. Veio a mandado do grande, ti. Pra ajudar você a se enxergar. A se amar do jeito que tu é. É. E fazer a mudança. Descontaminar nessa porrada de coisa. Ah, você tem que ser. Você tem que o quê? Você tem o quê? Não tem que nada, ti. Basta ser. É. Aquilo que tu é. Recupera de volta a pureza de simplesmente ser de. E é o que Mirim é, simplesmente é. Por isso a força é forte, é grande. E domina sem dominar, né, de? Domina libertando. Nem que seja na porrada. Mas o que liberta, liberta. Das máscaras e da contaminação, de. É, pode crer. Senhor Mirim, como a gente pode saber se a gente está cumprindo com o nosso contrato que fizemos quando viemos à Terra? Porque há tantas coisas que acontecem no caminho durante nossa jornada que muitas vezes nos sentimos perdidos e sem saber o caminho a seguir. Pela felicidade, velho, que você sente dentro de você. Tu já sabe se tá no caminho ou se saiu dele, facinho. É sentimento de realização. É a dica pra mostrar o caminho. Sabe aquelas marquinhas na estrada? É bem essa. Certeza. Tá lá, não, eu sou bonzinho. Eu levo as cestas lá pros pobres, eu dou pão, eu dou não sei o quê, mas nunca dá de si próprio, né? É bonzinho, quer consertar o mundo, mas nunca conserta a si próprio. Tá irrealizado, tá triste, infeliz. Sabe aquele lance? Pô, eu faço tanto bem, mas não sinto felicidade. Há um vazio dentro de mim. Esse vazio aí, ó, tá avisando. Pô, cara, você saiu fora aí dos planos, tá? Tava traçado de um jeito, você tá indo de outro, pô. Se liga e volta pra estrada, meu irmão. Se ligou, tio? Ah, tô sentindo um vazio, é. Saiu fora da estrada, volta pro caminho. Fica esperto. Deu pra entender, tio? Papo reto, papo reto. É, só. Questão, todos os adultos têm Exu? Daí me fez ter curiosidade se todas as crianças também. Tudo tem caminho, tio. Exu todos têm, seja com que idade for, porque é força da natureza. Agora na Umbanda tem esse nome, né, tio? Em outras paradas tem outros nomes, parapapá. Você se liga demais, uma coisa só e perde a floresta toda, né, tio? Tá grudado só na folhinha da arvinha, pará, e não tá vendo que tem uma floresta inteira em volta. Agora que tudo e todos têm Exu, certeza, papo é, tanto faz, porque é força da natureza que nem mirim. Uma pessoa disse obrigado por tudo e respondi por você dizendo pode crer, mano. Só, velho. Hã? Só. Só é, né? Só é, pode crer. Pode avisar, tô batendo de barão, tá? Por que desse preconceito tão grande quanto que nós sofremos por causa da nossa religião? Cada um devia mostrar a fé que tem, né, não, tio? E não a religião. Religião é coisa de humano. E fé é coisa divina, né, não? Se estão perseguidos é porque persegue também, tio. O preconceito começa dentro de quem é vítima dele. Pode crer, tio. É lei de atração, como diz vocês. O medo de ser mal julgado gera isso. E as incertezas que carrega mostrando uma face das crenças que tem, que nem é do jeito que é mesmo, né, tio? Cara quer aí botar uns paranauê no pescoço, umas galinhas pretas nas encruzas pra. E quer respeito, meu irmão? É, nem existe, meu filho. Nem existe. Nem rola, nem rola. Quem quer respeito se respeita primeiro, velho. E a perseguição é só por um motivo. Não se mostra a fé que tem, quer se mostrar a religião, a crença. Muda a si mesmo, velho. E vai ver isso aí mudar. Porque diante de resultados, não tem preconceito que não caia, tio. Mostra aí os paranauê nos pescoços, mas não mostra a mudança interior que teve. Nem a compreensão do que é realmente união tá acontecendo. É um querendo engolir o outro, meu irmão. E a Zumbanda não era pra ser isso, não. E nem religião nenhuma é pra ser, tio. E o grande não deixou religião nenhuma. Ele só mostrou que era papo reto, amor, agindo. Ele agia mais do que falava, pode ter certeza, tio. Por isso todos respeitavam. Até os que se diziam inimigo dele respeitava. É quem faz o preconceito. É a conduta de cada um, tio. É verdade. Pode crer, papo reto. Ei, olha só, tem uma moça aqui, parece que tá indignada, que ela reza, reza, vocês não fazem nada para corrigir. Que, por favor, me responda, por que as pessoas fazerem tão mal pra gente E mesmo assim temos que rezar para elas, e elas continuam fazendo o mesmo e o mesmo. E o mundo espiritual, mesmo com as rezas e pedidos nossos, não consegue no desdobramento mudar esses corações tão duros. Oh, aí tá vendo? Olha o vacilo. Tá apontando o dedo, pá. Não se tocou que ela mesmo tem que tá gerando essa prisão pra ela, né, tia? Ainda tá aí no julgamento e na comparação, achando que oração vai resolver a parada, quando é a ação que vai mudar tudo. Candidata a mirim chegar na voadora, já pegar pelo pescoço, já jogar na parede, pá. Dizer, ó, o mudo vai contar agora por que não muda. E é isso que mirim tá fazendo, certeza. Por isso que tá revoltadinha, tá doendo pra caralho. Mas não reage, né, tia? E muito menos age. Fica só na lamentação. Fala pra ela, faz um murim. Debruça nele e fica parado, olhando na procissão passar. Faz o quê? Faz um murim. É, chama Muro das Lamentações. Já é. Só. E fica aí, porque a vida anda, procissão passa, ela tá aí, chapéu na mão, chorando, pá. Como são todos maus, ó, como eu sou boa. Tá vendo aí a máscara aí, tia? Eu sou tão boazinha, porra. Todo mundo é mau. O meu inferno são os outros. Eu sou boa. Certeza que tá mentindo, né, tia? Se enganando. Até quando? Tá faltando aí é a ação, tia. E a mudança. Certeza. Mirim pode chegar, não pode? Fala que pode, que aí eu posso. É. Comenta, aproveita e comenta duas frases de vocês. Bonzinho só se fode, e a outra enquanto o mundo gira. Vacilão roda. É, Essa mesmo. certeza, de cabe direitinho aí pra pessoa. A do murim, murim da lamentação. É bonzinho. Tá vendo? Tá só se fudendo. Faz só pros outros, faz pra si. Aí começa, oh, como todo mundo é mau. Eu faço tudo pra todo mundo e ninguém faz nada pra mim. Ainda reza pra fazer mal. Isso é bom, gente. Ele não faz por ser bom, não. Faz para os outros admirar e fazer alguma coisa, né, tio? E depois fica aí no murinho da lamentação, aumentando a merda que tá, né, tio? Por isso o mundo vai girando, as coisas vão acontecendo e os vacilão só rodando. Certeza, certeza, tio. Vacilão só roda. Olha, Tempestade, para eu solicitar a sua caridade no campo espiritual, eu preciso pedir permissão ao Exu guardião do meu santo? Só, né, tio? Só. As minhas caridades, já parou pra pensar nas minhas caridades? Eu vou chegar na voadora, tio. A máscara vai voar assim, bem longe. Todo mundo vai ver quem é quem. E aí? Tá conta? Tá pronta? Então fala com o grandão. Grandão dando as permissão, nós estamos chegando, né, não? E se enrolou de mirim, você pode esperar o desenrolar. Certeza. Nos campos, como falou aí, espiritual, a gente já chega desenrolando mesmo. Tá no caminho reto. Já arrancou a máscara. Estamos aí. Vamos desenrolar e fazer acontecer. Tá enrolando. Tá mantendo a máscara. Quer bater de bonzinho. Se fudendo e chorando. Tá, vamos chegar na voadora. Já aumentar um pouco a dor. Porque quando a dor aumenta, de porra, sapo pula rapidão. quanto mais a dor aumenta, mais rápida a mudança acontece. Busquei, falei, ai, menino revoltado, porra nenhuma. Tia. Mirim sabe agir, certeza. Fica aí, passando a mãozinha na cabeça de quem tá mascarado pra caralho, vacilando e jiboiando na vida. Nem rola, nem é atividade de mirim. Se for chamar, esteja preparado, né? É. Onde se encaixa essa frase de mirim? A gente leva dificuldade pra fazer sapo pular. Se não sente a dificuldade, se não sente a necessidade, não age, né, tio? Aí começa a pressionar. O menino já chega, já colando. E aproveitando, se você quiser comentar também mais uma frase que você passou, que o medo é o pior conselheiro, papo ré. Onde tem medo não tem confiança, né, tio? Achando que vai ter o quê? Aquele lance pá, de salvação, para papá. Salvação do quê, velho? Vai salvar do quê, meu irmão? De si mesmo? Então começa a agir dentro de si mesmo. Seja tu seu salvador, né, não? Aproveitando, outra questão aqui, o que você pensa sobre Jesus? É o grande, né, tio? Governador do planeta aí, para papá. Por falar em mudança, pode. Até que ponto o karma pode ser transmutado? Karma nem era pra existir, né, tio? Ele é consequência de cada ato, e nem tudo é ruim.